Sou mais um vagabundo apaixonado. Tudo que eu queria, aquela gata do meu lado, andando de mão dada, vagabundo apaixonado. É muito complicado, então vou te mostrar. Fico olhando intensamente sem saber o que falar. A gata comoveu, mexeu com o coração daquele vagabundo que bancava o durão. Ficou como um sonho em meia realidade, com um olhar sincero que já diz é sua amizade. Ela é demais, foi feita pra mim, quero ela do meu lado, não vou desistir. Não vou desistir, vagabundo apaixonado. Um amor puro e sincero, de alma e coração, pra montar nosso castelo de encanto e sedução. Na mente os desejos, ah, como é bom. Suspiro em seus beijos, simplesmente sem razão. Mas se um dia eu conseguir seu sorriso só pra mim, serei certamente um eterno apaixonado. Pode crer que sim. Mas do amor fiz meu reinado, sou mais um vagabundo apaixonado. Como os romances de Romeu e Julieta, vai ser pouco pra nós. Equalizando os pensamentos baseados na voz e os sinais de Djavan, trazer lembranças ruins. É quando eu lembro que eu não posso ter a gata pra mim. Está perdida em um mundo de ilusão, enquanto o vagabundo vai morrendo de paixão. Só que ela merece muito mais do que já tem: carinho, compreensão e atenção também. Só que a vida é muito injusta, dá rasteira no peão. Quando acha a mina certa, ela não deixa não, porque ela já sabe que a felicidade não é o bolso cheio, é ter uma mina de verdade. Pra um vagabundo igual eu já basta ter uma gata linda que o dinheiro não paga. Hoje em dia é difícil achar uma mina assim, estilosa, um bom papo, é o que eu sonhei pra mim. A balada é minha alma, peça a Deus e pura calma, de estar ao seu lado e aí poder controlar o mais puro sentimento. Adquirido pelo tempo, a convivência entre nós dois fez assim me apaixonar, aumentando o meu pranto ao não sentir o seu contato. De todos os mais tristes cantos, de vagabundo apaixonado. Viver nesse mundão cruel é embaçado, maloqueiro, coração de pedra é passado. Agora sinto êxtase, pare pra pensar. Quem é você pra querer me julgar? Se eu vim pra falar de amor, não que é certo ou errado. Que tribunal condena o vagabundo apaixonado? Eu vou lutar até o fim pra ter você só para mim. Sendo assim, eu vou cantar, se o recanto expressar. Do amor fiz meu reinado, vagabundo apaixonado. Sou mais um vagabundo apaixonado.